bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta tripla. Prezado professor Fábio Nogueira, é possível ser um psicanalista e apoiar os ideais da extrema-direita? Tenho na minha ideia de que não. Se puder comentar, eu agradeço. Mohamed Dias, o Bolsonaro não representa aquilo que as pessoas não podem falar em público, mas que elas internalizam para si? Não seria a representação dos milhões de pessoas que veem no Bolsonaro uma transfiguração de si? Faz um vídeo sobre isso, tá? Pergunta o Mohamed Dias. Glória Malvestiti. Caro Dunker, percebe-se quanto suas interpretações estão comprometidas com as ideologias. Papel que não cabe a um psicanalista. Lamento ter feito mau uso do nome de Freud quando compara sua atitude de pegar uma biografia do Bolsonaro para analisar fatos da vida de uma pessoa que sequer passou pelo seu consultório. Quando Freud faz uso da obra de Schreber, ele faz uso do discurso e estrutura de sua teoria sobre a paranoia. Tem outros usos também, né? Não aceitarei que o senhor me despoje da fala tal qual o sádico faz. Se consultar o seminário 16 de Lacan, terá claramente posto em palavras como funciona a estrutura perversa. Um psicanalista só pode falar de si, jamais de outro. Então você está falando de si, de outro? Não entendi muito a sua colocação. Fora desse lugar, tudo passa pelo semblante. Glória Malvestiti. Bom, acho que vamos começar com esse comentário, né? De que, assim, a gente não poderia se apoiar em biografias, como Freud fez em relação ao Schreber, e como Freud fez, ainda que isso seja, assim, discutível do ponto de vista da extensão e da participação dele, né? Exatamente em que medida, com o presidente americano, Woodrow Wilson. Não sei se você tinha notícia disso. O Freud se associou com o embaixador americano em Viena, né, o Bullitt. E eles começam a escrever um processo de leitura e entendimento de como o presidente americano funcionava em alguns aspectos, inclusive considerando a importância do pai, do Woodrow Wilson, e como e por que ele teria sido tão assim, hesitante em fazer os Estados Unidos tomarem parte na Liga das Nações, o que foi um dos motivos que concorreram para a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, se você quer um exemplo mais pungente, do Freud é essa análise que ele faz da biografia do Woodrow Wilson, né? E não só apoiando no texto, né, mas apoiando ali nos dados, nos jornais, nas coisas que eram ditas sobre ele à época. Muitos outros psicanalistas fazem intervenções, mas veja só, eu concordo com assim, um certo espírito da tua colocação, da gente não sair por aí, né, propondo interpretações, leituras da vida das pessoas, né? Mas, neste caso, nós estamos falando de uma pessoa pública, né, que usa aspectos da sua vida privada, inclusive usa linguagem de vida privada, né, do tipo caguei para a CPI, né, no exercício da sua função. Então, em geral, a gente se abstém, eu concordo contigo, de se pronunciar clinicamente sobre pessoas que estão assim em cargos públicos. Mas estou justificando isso. Estou dizendo quais são as razões específicas, né, atinentes a essa situação. Você está insinuando que eu, ao fazer isso, sou perverso? Eu acho que aí você está praticando aquilo que você criticou em mim, estando eu falso ou não. Você está invocando Lacan para, sim, argumento de autoridade? Isso, nesse canal, não funciona, não é assim. A gente estuda, a gente argumenta, né? Se eu fiz mau uso do nome de Freud, né? Que subserviência é essa? Mau uso do nome da pessoa? Você pode dizer, eu fiz mau uso de um conceito, você não concorda que as minhas críticas sobre a paranoia sistêmica que o presidente promove, é uma boa expressão para isso. Se você não concorda que existe uma regressão em curso no discurso, né, desse presidente, você pode argumentar, né? Se você tem leituras, a gente pode discutir. Mas dizer quem tem a prerrogativa no uso do nome da pessoa, isso é argumento familiarista, né? Isso é argumento possessivista. Eu sou o dono, você não é o dono. Eu sou assim que pode mais, você pode menos. Não é assim. Não é assim que a gente discute, não é assim que a gente critica, né? E isso se conecta com as outras perguntas, né? Quer dizer, deve um psicanalista opinar em matéria de política? Tem lá a parte do seminário 7, você deve conhecer, né? Em que o Lacan diz, olha, lendo, enfim, eu não estou defendendo a indiferença em matéria de política. Né? Bom, e ele lá questiona a esquerda e a direita, né? Tem aqui a pergunta que diz, será que um psicanalista pode apoiar, deve apoiar, né, alguém de extrema-direita? Vamos tentar definir o que está em jogo na extrema-direita. Né? E, historicamente, a extrema-direita tem um nome, chama-se fascismo. O fascismo ele se caracteriza por alguns traços. A gente tentou mostrar aí, nosso grupo lá da USP tentou mostrar, como há vários traços de fascismo no processo institucional e na maneira de governar do presidente Bolsonaro. Tem várias coisas aí que são assim suspeitas do ponto de vista psicanalítico, né? A incitação às milícias, né? A agressão discursiva aos outros, né? Quer dizer, o uso da violência como método. Você pode dizer, não, mas são opiniões, né? O caso do fascismo é complicado, porque ele num certo sentido é uma posição política, num outro sentido ele não é uma posição política. Ele é uma espécie de recusa da política, uma antipolítica. E é o que a gente vai encontrar explicitamente na eleição de Bolsonaro. Quer dizer, vou passar por cima de tudo isso aí, eu vou fechar o Congresso, eu não vou respeitar a Constituição, a minha Constituição, o meu exército. Quer dizer, são declarações, e pra gente as declarações contam. Se você disser assim, não, mas o que ele fez efetivamente? Ele só tá falando pra psicanálise, não tem essa, ele só tá falando. A gente é uma ética do discurso. Se você vai dizer assim que a psicanálise é álibi para a gente, vamos imaginar, né? Eu não quero recorrer aqui ao caso gasto, né, do nazismo, mas vamos imaginar sociedades totalitárias onde as pessoas estão sendo mortas. Ah, não, os psicanalistas não devem se manifestar porque eles são, enfim, parte da o quê? Ciência? Clube dos Anjos? Acho que no nosso caso específico, e veja, eu vou tentar demonstrar, né? E não é admissível, né, que alguém apoie um sujeito que defende a violência, que defende, por exemplo, indiretamente, a prática da abstinência sexual como planejamento familiar. Por quê? Né? Quer dizer, se você não sabe que a presença de armas facilitadas dentro de uma casa incita o suicídio e a violência doméstica, que psicanalista é você? O que você estudou? Ah, não, mas é só a sua opinião. Não é só a minha opinião. É que você está, vamos dizer assim, usando a psicanálise como um álibi, né, para não se posicionar sobre algo que você sabe que fará mal a você, aos seus pacientes, a todos nós. Isso tem um nome técnico, chama-se cinismo. Né? Então, assim, a gente se abstém. Por quê? Porque eu tô assim, de fora, só observando. É isso a atitude do psicanalista? É isso estar à altura da sua época? É assim que Freud, que Lacan, que outros lidam com os totalitarismos, inclusive com o processo de emergência dos totalitarismos? Eu reputo que não. Tento mostrar que há uma afinidade entre psicanálise e democracia, sim. São duas práticas que têm que ver com o uso livre da palavra em espaço público. Você vai dizer, não, mas essa é a sua opinião. Essa é a minha opinião, mas eu não falo aqui só como um cidadão. Não, esse álibi eu não vou levar para casa. Todo cidadão pode ter as suas opiniões. Mas estou falando como psicanalista. Acho que aquela pessoa, aquele sujeito que diz assim, tudo bem que ele disse assim, só não estupro você porque você não merece. Sujeito que não consegue ler um discurso como esse, entender o que isso significa do ponto de vista de violência subjetiva, entender o que isso significa de transformação e autorização de violência capilar na sociedade. Você é um psicanalista mesmo? Você está numa relação com o outro e com o laço social? De que tipo? Você está, então, ao dizer que aquelas que se manifestam criticamente estão traindo a psicanálise, não estou dizendo assim, ó, todos os psicanalistas precisam fazer campanha, precisam se manifestar, ir para o espaço público. Não, este, um a um. Este faz isso. Outros podem não fazer. Agora, você puxar a carteirinha da classe, vai dizer, ah, não, porque os psicanalistas, não sei o que, em nome de Freud, passa vergonha. Passa vergonha às pessoas que ainda hoje têm coragem de levantar, né? E perguntar que, não, mas a psicanálise ela não pode se envolver com ideologias. Como se isso não fosse uma ideologia do não envolvimento. Nós estamos falando agora não mais em prognóstico. Lá atrás, na eleição, a gente se manifestou. Fizemos o Psicanalistas pela Democracia. Falamos, ó, isso aí, nós estamos lendo este discurso e nós entendemos que ele é perigoso. Ele é perigoso para a saúde mental das pessoas, ele é perigoso para a vida, ele é nocivo e contraditório com elementos da ética da psicanálise. Não faça isso. Agora eu quero ver em quem a gente vai depositar as mortes que esse sujeito produziu em função da maneira como se conduziu durante a crise da Covid. Você que ficou em casa, embaixo do cobertor, dizendo, para de se meter com política! Agora eu vou pôr na sua conta. Agora eu vou dizer, são 530 mil mortos. Quem colaborou para isso? Fomos nós? Tentamos advertir as pessoas... Peraí, cuidado, e esse ministro de Relações Exteriores, isso não vai dar certo, e esse ministro do ambiente, isso vai dar errado, Damares, isso é um retrocesso, na cultura, o sujeito fazendo declaração com o hino nazista ao fundo, e você defendendo isso da maneira covarde, dizendo que a psicanálise não tem nada que ver com política. Eu vou aqui para um Mohamed Dias. Eu acho que ela tem muita razão em dizer assim, dentro do bolsonarismo, e não é só uma pessoa, né? Eu não estou analisando, você acha que a gente está analisando a vida pessoal da pessoa? Não. Está analisando um discurso. O bolsonarismo é um discurso. Ele pega nas pessoas. Ele, como diz, né, Mohamed, ele cria uma transfiguração. Né? Ele explora aquele pequeno Bolsonaro que existe dentro de todos nós. Ele tá lá. Adorno já mostrou isso, né? Quer dizer, se você vai escavando, você vai ecoando o pior, né, das pessoas, se você vai implantando uma moralidade da segurança e do inimigo externo, do inimigo interno, se você vai, assim, dizendo que as crianças, as mulheres são ameaçadas, se você vai paranoidizando o ambiente político, você cria engajamentos. Você cria o quê? Mobilizações. As falas de Bolsonaro sobre a sexualidade, vamos chamar assim, né? Do tamanho dos órgãos genitais, ao ministro gay porque que corta o chocolate, né? Estudo, bom, acho que aquela pessoa que é psicanalista e não percebe que tem uma relação, né, entre a glorificação da antipolítica e essa prática, né, de intimidação com a sexualidade. Isso está lá no Reich, né, isso está lá, na, enfim, vários teóricos que mostram que a experiência totalitária ela se aproveita sistematicamente da opressão sobre formas alternativas de sexualidade e gênero. Ela se aproveita sistematicamente da agressão a minorias raciais, étnicas e assim por diante. Não, mas eu sou psicanalista, mas eu não quero saber que existe isso no mundo. Eu quero saber quando uma paciente vem e daí a gente lida com isso ali naquele ambiente fechado do consultório e tal. Isso para mim é muito pouco. Isso para mim, a gente pode fazer uma sessão para discutir se isso está ou não de acordo com a proposição de outubro de 67, onde Lacan fala de uma psicanálise em extensão e outra em intenção, onde a gente vai falar da psicanálise e sua presença no mundo. O que é a presença no mundo? É a presença no espaço público. Onde é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso na ciência, ela vai fazer isso pela arte, ela vai fazer isso pela política também. Por que não? Por que não? Porque você acha que isso vai influenciar o teu paciente? Ele vai achar que você, assim, não é tão puro? Se você precisa de um paciente assim, eu vou marcar o significante. Pra que tanta pureza? Pra que tanta pureza? De fato, eu concordo contigo, né? Isso é uma operação, né, de extrair complexos, né? De dizer autenticamente o que todo mundo está pensando. Quem é que faz isso, gente? É a criança. Ela lá, 7 anos de idade, mamãe, tem um pirulito, papai, fica pelado. Daí você vai dizer, olha que incrível, esse Bolsonaro, ele é autêntico, ele fala o que as pessoas querem ouvir, como uma criança de 7 anos, e você batendo palminha para o seu pequeno objeto narcísico. Não, não e de jeito nenhum. E vou atrás. Erilton, lá do Ceará, ganhou aqui o nosso prêmio Jumento de Ouro. Né? No momento da eleição, o sujeito vem com essa. Não, porque não pode falar na política. Não, porque o Bolsonaro não é tão mal assim. Não, porque eu não sei o que. Erilton! Bicampeonato! Bicampeonato venceu novamente! Só que agora tem um brinde. São 530 mortes. 530 mil mortes. A gente tava lá no prognóstico. Como vocês podem saber? Você não sabe quem é essa pessoa? Ela tem as melhores intenções. Não podíamos saber. Agora a gente sabe. Quem vai pagar essa conta? As pessoas comuns tem toda a liberdade de serem enganados, médicos, profissionais de saúde, todo mundo. Política envolve mesmo retórica, você pode se enganar. Mas um psicanalista que se preza, incapaz de ler um discurso como esse, pede pra sair, Capitão Nascimento! Capitão Nascimento! Pede pra sair! E para de encher a paciência com essa história da psicanálise e política. Porque isso, assim, depõe contra você agora. Você, porque vai ter esta pergunta. Como foi? Não vai ser nós. Talvez a próxima geração. Vai perguntar como foi possível que as coisas se dessem dessa maneira e tantas pessoas morressem que podiam, a gente poderia ter evitado isso. Vamos falar de psicanálise política? De outra forma? Luto, calma, paciência, mas o juízo da história vai vir. E espero que vocês, psicanalistas, que, assim, apoiaram Bolsonaro, porque quem foi contra posicionamento político de psicanalista apoiou Bolsonaro. Não me venha com essa isenção, neutralidade, porque isso é álibi. Vai ler lá o Derrida, Estados da Alma da Psicanálise, a psicanálise como álibi. Não tem esse. Como diz Lacan, ciência e verdade, terceira página. Por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Continua ele. Não imagine que isso é um terrorismo. Mas é porque ao psicanalista não cabe a bela alma. Ao psicanalista está escrito lá. Não cabe olhar para o mundo e dizer olha que coisa, que ruína. Por que será que estão aí pobres e coitados e eu estou lá no alto da montanha olhando isso tudo em destroços e batendo palminhas. E dizendo, não desçam da montanha, hein? Não desçam da montanha, vamos ficar aqui, na nossa montanha da isenção. Chegou a conta, gente. Infelizmente, vocês podem tomar a vacina de Nuremberg, dá tempo ainda. Clica aqui no Aqueronta Movebo e receba mais cliques de psicanálise, política, ideologia, perversão. Né? Em nome de Freud e de Lacan também. Tchau. Oh.